de passagem do Pois 320 da Oceania da retaguarda e coordenação pick up de solo autorizado em iniciar pushback e acionamento. A porta está entrando da Oceania autorizada em iniciar. Solo Salvador 329 para aprovação. Curitiba 320. 3859, tenho pré-autorizado nível 360, desejo modificar para o nível 340. Pente na 3859, pronto, cópia. Pronto, chega. Então a 3859, autorizado Salvador para Curitiba, nível 360 via DCT. Após a Elefa, após o Zulu 21, não faz de acordo com a rota prevista no plano de voo. Saída A por transição Elefa, decola pistão no 0, primeira curva à direita, transponda em 5462, controle 120, decimal 8. Ok, aprovado 360, Curitiba, direto Elefa, após a porta Elefa, curva à direita, 5462, controle 120, tá? 3259. Então, 3859, protegimento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Vai informar. Qual é o 3663? Gol 1888, bom dia, se a navegação chega da mar e desça para o nível 50. 120.8 at 15. Have a nice trip. 993, thank you, Mike. 01. 7, autorizado, parte principal, foguete 01, gol 073. Contact level 330, maintaining Puka departure. American 980, continue on the Puka and up to flight 1330. 3304, aguarda decolagem. Aguarda. Lemos do logo, se prossiga. ILS 6319. Anima 319 na 3. E no Zulu Golf, informe procedência. Até eixo até 030, 03, meu bem. Depois, 1208, 3, 3 elevado. O meu Golf Vitor decolou 07, 1208. 208, Vitor. Obrigado, bom dia. Zulu, prossiga. Frequência livre. 3304, confirme. O final da mensagem seria livre decolagem? Autorizado a decolar. Obrigado. Pronto. 6312, mantenha ponto de espera. Nível 100. Largo 100, Romeu. Estabilizado, ILS, Oceania 63. Oceania 63 no 1, chame torre 1, 18, decimal 95. 295, obrigado. Nada. Lima Zulu Golf, suba ao 050. Chegada a mar e voe pro de TAP. Oi, Salvador, Oceania 63, o nome estabilizado em ILS. 63, 11, 080 graus, 09, autorizado pouso, pistão zero. Livre pouso, 11, Oceania 63, Sendo 3304, chama o controle 1208. 208, obrigado. Salvador, cordial, 3304, está cruzando 1.700 no câmbio. Foi com 1.605, pode dirigir de novo. 1251, alterna 1.3325. 251, 3325, obrigado. Salvador, cordial, 3304, até. Dan 3304, contato radar saída árvore, sul para o nível 380. Minha tia me informa que está mantendo o eixo de decolagem. Gente. Papa Tunguska, Golf Serra, serviço radar terminado a 5 milhas sudoeste do Vex Salvador. Chame Leos na sequência 120.1. Outra 3304 questiona a possibilidade de vai elefa, direita. Cada um cruzando 3.200. Então, 3304, mantenha o perfil da árvore. Então, podemos curvar, direita? Autorizado. Obrigado. Então, 3859, aguarde para o puxar acionamento. Aguardando. American 980, contact Recife now on frequency 125.45, enable 126.85. American 980, 125.45, 126.85, thank you. Pitfall autorizado a iniciar, puxa, seu nome é... Confirma? Sana 3859, após o início do táxi do Airbus 320, da mesma companhia, autorizado iniciar, puxa, seu nome é coordenação com a equipe de solo. E após o push do Airbus, o pushback e coordenado com o Solo Salvador, Dan 3663, está pronto para o táxi com 164 a bordo, automático 3 horas e 50 alternas. Confirme a alternativa, Dan 3663? Campinas, Serra Brava, com papapá. 3663, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1, no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, 118.9, 5 altímetro, 1.0.3. Livre táxi via Pátio, Índia Alfa, com espera torre 1.8.9.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3. 96729, confirmando, não conseguiu escutar o Otis? Avião, informação não tá chegando aqui pra gente. 3120012, decolagem autorizada. Decolagem. 1h10 rumo oeste, cruzando 3.000 pés para nível 100, Papa Alfa, Tango 4. Visibilidade. Correção, opera visual, hora certa, 1122. Gente, graças pelas informações, tá pronto para 4. 96729, autorizado para Guarulhos, nível 360, via o Pesulu 16, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Euleta após bridge, em bridge intercepta o Pesulu 16, transponder 5476, controle 1120, decimal 8. 360 autorizado, via Pesulu 16, decola na pista 10, com primeira direita, perdeu da Euleta após bridge, interceptar o via. 5476 no transponder, controle 120, decimal 8, gate ou 2. Web6729, gate 02, reporte para puxa acionamento. Guardará. Oi, solo Salvador, acionamento 6311. Puxando a 6311, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do direct. Alfa, oficial de direct. Na 6312, aos 23-1208. 08. 6312. Puxa Xamã 312, boa tarde, correção, bom dia, contato radar, saída Pucca, sul para nível 350. Enche. 888, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ali a 68. Estão no 0, reporte estabilizado. Vai descendo para 2000, vou autorizar ali a 68, vou no 888. Salvador, bom dia, tá 3663. 3663, bom dia, autorizada a linha de colar, pista 10. 070 graus, comando de nós. A gente recolhe o 0736. Vai dar mais um minuto para ingressar no pátio principal devido à aeronave realizando push no gate 09, seu gate é 111. Trip 5221 para puxa acionamento. Trip 5221 autorizado puxa acionar, pode para ataque. Vou dar a ataque 5221. 1500 pés, reporte no través de Paripe, Juliette, Quebec Sul. Para o táxi do TAM 3259 com 161 na bordo, autonomia de 4 horas e 20, alterna Campinas. TAM 3259, autorizado táxi até o ponto de espera via Pate 1 no Índia Alfa, no ponto de espera Xamitô e frequência 118.95, altímetro no 013. No 013, aprovado táxi via Pate 1 Índia e Alfa, no ponto de espera Xamitô e 118.95, TAM 3259. Puxando 6311, após a passagem do Airbus 320 da TAM, à sua frente, autorizado ingresso no pátio 1 pela Juliette para o gate 1-1. Após o 320 da TAM. Pushback aciona 6729 na 22. AV 6729, aguarde para início do push de acionamento. Aguarde. Autorizado, 500 pés de poste no farol de Itapuã. Pista no 7, reporte alinhado pronto. 5-3. Uno 208, Uno 3-5-3-3-0-4. Estabilizado o localizador, voo 1-888. Chame torre em 1-118, decimal 95. 1895, bom dia, 888. Yeah. Controle Salvador, tá 3663. Tipo 5221, autorizado, táxi até a entrada do pátio principal, reporte para ingresso no meio. Deixa eu autorizar táxi até o pátio principal, reportará para ingresso no meio. Kilo Quebec Sierra. Chamou o Paulo? Kilo Quebec Sierra, sente duas informações meteorológicas. Kilo Quebec Sierra, autorizado Salvador para Morro de São Paulo. Uno 1000 pés, corredor Axé, decola pista 1-7, primeira curva direita. Responder 0123, controle 120, decimal 8. Quebec aguarda. Pelo Quebec Serra, informe o pátio que se encontra em quantas pessoas a bordo? Mantenha 3854. O Quebec Serra para acionamento, táxi, chame torre, 118-9, 5 altímetro, 1093. Papa Tango, Lima, Zulu Golf, desça para 3 mil pés, a gestão 013. Desculpa, 729. Pelo Quebec Serra, autorizado acionamento, chame para o táxi. Após iniciar o puxo de acionamento. Gente, a pessoa passando do carga da CPI, por favor, 729. Tribo 5221, autorizado ingresso no Pátio 1. E táxi até o ponto de espera, no meio, chame a torre, frequência 118, pessoal 95, altímetro 1013. Gente, prosseguindo para o ponto de espera, 1895, 3522. Tem intenção, esposo da 90? Gente, obrigado por hoje, Duna. Tô botando Juliette Quebec aqui. Oi, o triplo 8 pode aumentar o papinho. Bastante. Ok. Ok, aí ficou bacana. Quer com o Delta? Quer com o Delta na escuta? Afirma-se, o Mike é com o Delta. Está ligando através de da presente proa para cruzamento hoje da 1028? Com a base pela direita? Eu vou na esquerda para cruzamento da final da 1-0. Forma o tráfego que irá decolar da 1-7, vai ingressar com curva direita e corrida axé. Tomar Quebec, vento 090 graus, com uma dúzia. Decolagem autorizada no 7. Informa helicóptero abandonando o litoral para a base pela direita no 7. Papa Tango Romeu Golf Vito para serviço de chamação alerta, chame centro Recife em 125, correção 1288, alterna 1353. 8 aos 31, no direita 1219. Confirmando a Libra 1218. 219. 3859, ali mantém? Ali mantém, 3859. Bono 888, autorizado táxi via Alfa, Juliette para o gate 06. Correção, mantenha antes da Juliette, reporte antes da mesma. Juliette, traçada na Alfa, abandonada da Juliette, Bono 888. Devido à aeronave passando turno agora, na final 1-0. Quebec Kilo, complete final, chame torre 1-9-8-9-5. Rápido. Espera. Pode esperar, se for. Vito Mike Quebec aos 33-1208, bom. 08, Quebec, Salvador. Torre Salvador, Papatango, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, reporte no externo. Grato. Plan 3859, decolagem autorizada 1-0, 080, 1-6-12-9. Autorizado a decolagem, pistão no 0, tanto 3259. 06, via Juliette, atende para o tráfego, com o 737 da OEB, finalizando o push. Gente, autorizado a emprestar no bate para o 06, atendendo o tráfego da OEB, gol no 883. Táxi livre, chama ingresso no 7013. Vai ver mensagem 729, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-3. 1-3, salida táxi, ponto de espera, dá 1-0-0-18, faz tempo, 7-0-0. Autorizado, o IMF, dá 1-0-0, reportará o estabilizador. Oi, o Quebequilo tá passando externo. Continuar a aproximação, confirmando a intenção, prosseguir pouso no zero. Positivo. Pouso na onda zero. 070 graus, 189, pouso autorizado. Rato. Chame centro 12545, alterna 12685, Xaner 6312. 2525, 2685, 6312. O Quebec Serra, mantém a posição. Fica com o Delta na final da Ouro Certo. Mike, Eco Delta, ouvi embaixada travada? Embaixada travada. Mike, Eco Delta, em condições de pouso na cabeceira 1-7? Estamos pousando. Tem um pouso parado na 1-7, confirma? Afirmativo. Centro autorizado, um pouso autorizado para 97, o vento 080 graus, 16 norte. Delta, autorizado pouso pairado. Tá 3859, decolada 66, chame de controle, unidade decimal 8. C5221, mantém o ponto de espera, visual para a nave 1-Charlie-1-8-2 na final da 1-0. Afirma, visual. Após o pouso, mesmo ali, mantém a cabeceira. Após o pouso, alinhar e manter 5221. Mike, agora eu confirmo solo controlado. Mike, Eco Delta na escuta da torre. Sente no solo às 3:30, acionar a frequência livre. 1073 autorizado Salvador para pouso seguro, nível 340 via Upper Whisk 50 após BVE, correção B10 após DCT. Decola pistão 10, primeira curva direita, saída da E-Oleda após DCT. Transponder 5511 no controle 120 decimal 8. Sede autorizado 340 para pouso seguro, Upper Whisk 50 B10 direto. Porto seguro, prossegue da 1-0, curva direita da Euleda, vai direto 5511 no transponder, controle 208. 1073, planejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Chamará. Quebec Kilo no solo 37, 38, chame solo 21.9. Confirme passe de treinamento. Pátio 3. Nível direito, chame solo 21.9. Juliette, Kilo Quebec informa que no pátio 3 não poderá estacionar, pode solicitar o pátio 4 ou 5. Pode ser o pátio 4, não. Juliette, Quebec, Kilo, autorizado táxi via Alfa. Web 67 do Jornal após a rolagem do hotel da Trifa, ali mantém. Rolagem da TR, ali mantém o 67 Terrano. 5221, livre decolagem 1-0, 080 graus, 1-0 nós. Livre decolagem 5221. Ponto de espera da Quebec, autorizado para ingressar na pista. O Notas 35 chame torre 118195. Vários abraços, Fernando. Controle, autoriza o TAM 3859 voar Abdute. Aguarde de coordenação, o TAM 3859. Guardando a coordenação. Farol de Papo, Lima Mike Fox. Chame torre 18895, Lima Mike Fox. Torre Salvador, bom dia, Lima Mike Fox, farol de Papo, para ingresso em pouso, parte da Bassa. Atenção 17, para a direita. Lima Mike Fox, trote. Gente, eu posso para o cruzamento da final da 1028. Pode olhar para o cruzamento da 1028, Lima Mike Fox. Quilo Quebec Serra informa o tráfego próximo ao farol de Itapuã. Mantenha o 20 com o reporte visual com o mesmo, a 500 pés. Vai afastar o Quebec Serra. Oi, Salvador, bom dia. Papa 5, Lima do Lugo, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, informa um tráfego Bravo 2, Bravo Novembro 2, Papá. Está ingressando ao farol de Itapuã. Confirme, reporte visual com o mesmo, mantenha o 20 com o reporte. Ativa a reportada visual. Está autorizado o cruzamento no 028 para o Lima Mike Fox? Ah, entendeu. 3.000, ajuste padrão. Afirmo. Teste de mantém esperando o setor, reporte visual com o mesmo. Tráfego já avistado. Então, reportada visual. Salvador, Lima Zulu Golf, uma milha do externo visual. Lima Zulu Golf, pessoal, colisão na 017, confirma? 17, cara. Tente, então, reporte para o cancelamento duplo. Para a Golf. Subdu, GTAN 3859. 59, obrigado. P5221, decolado às 4, não chame controle, 2098. Meio da Arbor, suba para o nível 200. Arbor 200, 5221. 3859, chame centro Recife, 1288, secundária 1353. 2283, boa. Vamos falar de Japão. Passou o plano, solicita cancelamento de prosseguir. Da 17. Lima, cancelar os 4-1, liga esquerda, reposta final da 17. Contra a Lima, Mike Fox, trote visual com Charlie 402, agora posicionando pela 17. Afirma. Sente como seguir como número 2 de aproximação. Afirmativo, autoriza a base direto, sem interferência? Sim, sem interferência com a aeronave como número 2 para aproximação, o Lima Mike Foxtrot, vento 090 graus, 109. Autorizado, base direto, então Lima Mike Fox sem interferência. Atingiu 1000 pés, o que o Quebec Sierra? O que o Quebec Sierra, sente, foi no farol, pro farol da barra e chame controle 2098. 208, obrigado. Lima Mike Foxtrot. Lima Mike Foxtrot é como número 2 para pouso na 17, gente? O Lima Mike Foxtrot tinha solicitado direto bata sem interferência com o tráfego da 17 e tinha sido autorizado. 302.500, quilo Quebec Serra. Autorizado, 2.500, direto voo, quilo Quebec Serra. Reporte na final no 7, o tráfego agora na posição de 2 para as 3 horas. Positivo, fica atento, reportará final da 17. O Lima Mike Fox, reporte solo controlado da Bata, sem interferir com a base da 17. Sem interferência com a 17, reporte no solo da Bata, Lima Mike Fox. Mas para final da 17, embaixada secada, Lima Zulu Golf. 45-6729, livre decolagem da 10, vento 080 graus, 10. Vai 6729, copia a torre. Afirmativo, 6729, livre decolagem. Torre Lima Zulu Golf, final da 17, embaixada secada. Lima Zulu Golf, vento 080 graus, 109, livre decolagem, livre pouso na 17. Boa, rapaziada, pouso. Voltamos a passar o Lima Mike Fox. Lima Mike Fox Trot no solo aos 4-4, livre corte.